A cada número, você ficará mais e mais desperto e alerta. Com controlo total do seu corpo e da sua mente, sentindo-se maravilhoso, sentindo-se ótimo, renovado, relaxado e cheio de energia magnífica. 1, 2, 3. Vá acordando aos poucos, sentindo-se maravilhoso. 4, 5, 6. Cada vez mais desperto e alerta, sentindo-se ótimo. 7, 8. Está quase desperto. 9, 10. Nesta edição, trouxemos Brian Weiss, que durante 24 minutos nos ensinou muito como relaxar. Vamos agora até uma praia que podemos chamar de Aura, se assim quiser dar esse nome, e ouça então os sons da natureza, acompanhados pelos sons de grandes e bonitos órgãos, de grandes e bonitos sintetizadores musicais que juntos reproduzem algo inesquecível. Vamos até uma praia imaginária com estes sons que ficam para o fim da edição de hoje do programa Espelho Mágico. Eu volto no próximo domingo, aqui à Rádio Antena Web, às 22 horas, como combinado, para lhe trazer mais 30 minutos de mais relaxamento, delícias, sonhos, maravilhas, grandes vozes, bonitos sons e, claro, sobretudo, um porto de abrigo para os seus sonhos. Vamos terminar por aqui esta nossa edição. Voltamos então no próximo domingo. Fique bem, tenha uma boa noite, uma ótima semana, seja ela de trabalho ou de descanso. Eu sou Joana e desejo-lhe tudo de bom. Até ao próximo domingo.